Nesse dia especial, quero lhe desejar que a vida lhe mostre somente coisas reais, trazendo sonhos realizados, deixando a você a possibilidade de grandiosas esperanças, a sonhar novos sonhos e poder estar no palco da vida mostrando sua vitória a todos que torcem por você. Prima, sempre estamos correndo de um lado para o outro e nos vemos tão distantes. Mas saiba que sempre está em minhas orações. Peço a proteção divina para seus caminhos. Nesse momento reservado à sua felicidade, desejo que esse dia seja envolvido pela luz de Deus e revestido de toda luminosidade, lhe dando condições de somar todas as alegrias e levando você para o caminho que dá acesso à sua grande vitória, que com certeza virá diante da realização do seu mais alto ideal. Que Deus a abençoe sempre, minha prima. Feliz aniversário!